Eu conto as horas que não passam pra eu poder te ver. Vou pra escola e penso uma saída. Não estudo nada pensando em você. E das matérias você é preferida, mas não passo as horas pra eu poder. O tempo não quer mais parar, me leva a pensar. Começa a apertar o meu coração. Não quer mais parar, me leva a pensar. Começa a apertar o meu coração. O tique tique tac parou quando a hora chegou de eu ver meu amor. E agora, tique tique tac, vou esperar. O relógio eu vou quebrar, o tempo não vai passar pra gente se amar. Canta comigo! Tique tique tac, tique tique tique tac, tique tique tac, tique tique tique tac. Eu conto as horas que não passam pra eu poder te ver. Vou pra escola e penso em uma saída. Não estudo nada pensando em você. E das matérias você é preferida, mas não passo as horas pra eu poder. O tempo não quer mais parar, me leva a pensar. Começa a apertar o meu coração. Não quer mais parar, me leva a pensar. Começa a apertar o meu coração. Quando a hora chegou de eu ver meu amor. E agora, tique tique que vou esperar. O relógio eu vou quebrar, o tempo não vai passar pra gente se amar. Tique tique tac, tique tique tique tac, tique tique tac, tique tique tique tac, tique tique tac.